facciamo mai. A gente chama na pressão. Só quem for pernambucano, grita aí, porra! Vem, fica à vontade, aqui é o interior. É terra de gente bonita. E meu amigo Zé Piteiro, meu amigo Jopim, sou seu fã. É isso aí, vai, porra, vai, porra. Atenção, atenção, atenção! A galera do Decolô é o quê? Eita porra, vai, carai! Chama! A galera do interior. Bebê show já tá na área, com DJ não tem, né? A galera do inteiro, tu tu tu tu Decolou em Pernambuco, tem que deixar de avião. Vai, vai. A galera